Então quero chamar para vocês para cantar comigo essa música, que é linda. Foi a primeira música assim que fez sucesso, né? Robinson Monteiro! Amém.